bonde do batidão. Bonde do batidão. Ficar em casa esperando você, ficar dizendo o que devo fazer. Você curtindo aí a sua vida, e eu perdendo amigos e amigas. Ficar chamando e você nem aí, se divertindo, zombando de mim. Você curtindo aí a sua vida, e eu perdendo amigos e amigas. Escuta meu bem, eu não fico atrás, vou curtir o Betão e não te quero mais. Escuta meu bem, o show dozão do Pará, vou curtir o Betão e não te quero mais. Super Vetro, a marca do sucesso. Oh baby, baby, o meu Vetro é você. Te desmarco de gaiato, tô botando pra perder. Oh baby, baby, hoje eu vou fazer o vento. Só dozão do Pará, hoje eu vou amar você. Joga a mão pra cima e faz o V. É show, essa batida me faz dançar. Todo mundo tá olhando, eu não tô nem aí. Hoje eu quero é zoar, hoje eu quero é curtir. Cante, dance, beije, grite, deixe quem quiser falar. Hoje eu quero é curtir. Cante, dance, beije, grite, hoje eu vou fazer o V, curtindo o Vetron. Cante, dance, beije, grite, deixe quem quiser falar. Hoje eu quero é curtir. Cante, dance, beije, grite, hoje eu vou fazer o V, curtindo o Vetron. Bunda, máquina quente do Melody, a máquina 100% sucesso. Oh baby, baby, o meu Vetron é você. Te desmarco de gaiato, tô botando pra perder. Oh baby, baby, hoje eu vou fazer o dedo. Só dozão do Pará, hoje eu vou amar você. Joga a mão pra cima e faz o V. É show, essa batida me faz dançar. Todo mundo tá olhando, eu não tô nem aí. Hoje eu quero é zoar, hoje eu quero é curtir. Cante, dance, beije, grite, deixe quem quiser falar. Hoje eu quero. Os irmãos Marcos e Gaiato comandando a festa. DJ Marcos, agitando no Mega Comando Chorosão. Te conheci, meu amor, vou me apaixonar, te encontrei, meu amor, com esse jeito de dançar, quando a noite chegar, vou te amar, na luz da lua, curtindo Chorosão. Sinto Marcos e Gaiato vão tocar. É o Betão Chorosão. Marcos e Gaiato tocando a nossa canção de amor. Eu faço ver o que eu sou. Banda, banda, New Melody é sucesso. Te conheci, meu amor, vou me apaixonar, te encontrei, meu amor, com esse jeito de dançar, quando a noite chegar, vou te amar, na luz da lua, curtindo o Chorosão. Vem pra festa, vem fazer o ver, é tu que vai tocar, curtindo o retrô, o Chorosão, sinto Marcos e Gaiato vão tocar. Gaiato, manda ver. Banda Fruto da Terra, a maior emoção de sua vida. Estou esperando aqui que um dia você volte para mim, meu bem. Noite choro toda vez que ligo pra você e você nem aí. Mas eu acredito que um dia vai atender a minha ligação. Estou aqui te esperando pra dançar com Chorosão no meu Pará. É o Vetron que vai tocar e nós vamos dançar com DJ Marcos e DJ Gaiato. Meu amor, tenho que te encontrar pra dançar com o Vetron. Emoção de sua vida. Estou esperando aqui que um dia você volte para mim, meu bem. À noite choro toda vez que ligo pra você e você nem aí. Mas eu acredito que um dia vai atender a minha ligação. Estou aqui te esperando pra dançar com Chorosão no meu Pará. É o Vetron que vai tocar e com DJ Marcos e DJ Gaiato, meu amor. Super Metrô! Grazi é o anjo sonoro. Esse DJ é maluco e vem pra detonar. Sabe aí, DJ Gil, agora vai tocar. E DJ Marinho vai te encantar. Com a equipe Barão, vermelha comandar. sonoro da equipe Barão. Vem, vem de Grazi Saldi. Hey, hey, aqui é Grazi Saldi, Saldi, Saldi. Novo Grazi Saldi. Novo, vem dançar. Novo Grazi Saldi. Novo, vem dançar. Hey, hey, hey, aqui é Grazi Saldi, Saldi, Saldi. Super Vetron, o som da tecnologia. Valor, oh, oh, oh, acabou. sede de volta, minha sede de volta. Depois que é que a gente aprende a dar valor. Os irmãos Marcos e Gaiato, juntos no Mega Comando Xodozão. Já

sair desse mundo antes que enlouqueça esse meu coração. O sucesso é DJ Marcos e Gaiato, que consolam essa apaixonada à procura de um ombro amigo pra chorar. Só por teu amor, teu amor, teu amor, no Vetron eu vou te encontrar pra curtir o show do Azul do Pará. Essa é a oportunidade de te amar. Quem é Moreno? Quem é Moreno? E banda Alfa Show, a fórmula do sucesso. Vou logo dizendo antes que eu esqueça. Coisas bem malucas como te amar, te amar, te amar. Sentimento louco, amor tão profundo. Acho que vou desligar-me desse mundo antes que enlouqueça esse meu coração. O sucesso é DJ Marcos e Gaiato, que consolam essa apaixonada à procura de um ombro amigo pra chorar. Só por teu amor, teu amor, teu amor, no Vetron eu vou te encontrar. Cai, o sol brilha, amor. A esperança te espera, corra, pegue na mão dela, lute, não desista. Tenha um grande amor e busque ser feliz assim. Dê tempo ao tempo, veja no mar o pescador. Tão só, não desistiu. Esperou, veja no mar o pescador. Tão só, não. Descobri que aquele pescador, de tanto procurar, um dia encontrou uma sereia linda que ele chamava de love, love, love, love, love. O pescador, tão só, tão só. DJ Marcos, DJ Gaiato, detonando todas aqui no Xodozão do Pará. Eu te amo, eu te peço, Parece impossível viver assim.

acha que é fácil assim? Pra você só começo e fim. É melhor ficar na sua pra eu não falar. Tô se achando só porque me levou pra cama e da boca pra fora. Eu não quero mais, por favor. De Estúdio Halley, o talento em remix. Puro desejo. DJ Léo e David. Os maninhos das mixagens em Santa Isabel. Puro desejo. Não tô afim de dar corda pra você. Tome cuidado se não vai se enforcar. Te avisei que não ia te querer. Tá descaldado, tem medo de se molhar. Não brinque comigo. Hoje eu vou pro vetron, eu quero é dançar. Não brinque comigo. DJ Marcos e Gaiato é que vão tocar. Não brinque comigo. Hoje eu vou pro vetron, eu quero é dançar. Não brinque comigo. DJ Marcos e Gaiato é que vão tocar. DJ Rafael do Estúdio Halley, o talento em remix. Aqui é no show. DJs Léo e David, banda Puro Desejo. Não tô afim de dar corda pra você. Tome cuidado se não vai te enforcar. Te avisei que não ia te querer. Tá descaldado, tem medo de se molhar. Não brinque comigo. Hoje eu vou pro vetron, eu quero é dançar. DJ Marcos e Gaiato é que vão tocar. Eu sei que é melhor assim. Pra nós dois, o nosso amor chegou ao fim. Só o tempo pra curar a dor que me faz lembrar de você aqui. Mas acho que tá tudo bem. Pra você, o meu amor nunca bastou. E eu tentando superar, não paro de te procurar. Mas por que não quer saber onde eu estou? Choro em silêncio, lembrando tudo que passamos juntos. Nossos lindos momentos. Não foi chuva de verão. Te gravei no coração. Dá uma chance, amor, paixão. Que eu te amo. E vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Eu te quero. E o meu amor nunca terá fim. Eu te amo.

Jonathan, é DJ Eduardo, sempre produzindo o que você gosta de ouvir.